Senhor. A falta de autoconfiança me faz pensar o que não devia. Render menos no trabalho, vacilar na luta diária e, mesmo sem querer, criar problemas. Mas vou mudar esta situação, custe o que custar. É desagradável deixar a minha força de vontade abandonada à própria sorte, inoperante, escondida, sufocada. Agora, firmo meu pensamento em ti e bem me oriento, como quem sabe o que quer e para onde vai. Encho meus pulmões de disposição e me reconheço forte e alegre. Graças a este entendimento que me preenche, agradeço os benefícios que venho recebendo. Deixo-me tocar pela paz e me considero feliz. Obrigado, Senhor.